se eu tenho cara de reserva, de mulher que cai nessa, cai nessa, cai nessa. A fila anda, mas eu quero qualidade. Sai daqui, tô com pressa. Vai nessa, vai nessa. Atenção, não tô aqui pra aturar. Sem noção, já vi a sua ficha de inscrição. Tem compromisso aqui, é reprovação. A resposta é não, atenção. Não vem dizer pra mim que já terminou. Tem lábia de bom moço, é conquistador. Será que ela já sabe do teu caô? Eu me dou valor. A gente é de verdade, é pura sagacidade. Meu radar de otário nunca falha. É sem fazer com maldade, gosto de ter liberdade. Aqui não trabalhamos com canalha. Pra aturar sem noção. Já vi a sua ficha de inscrição. Tem compromisso aqui, é reprovação. A resposta é não, atenção. Não vem dizer pra mim que já terminou. Tem lábia de bom moço, é conquistador. Será que ela já sabe do teu caô? Eu me dou valor. A gente é de verdade, sagacidade. Meu radar de otário nunca falha. É sem fazer com maldade, gosto de ter liberdade.